a bordo, altímetro no 04, táxi via Juliette Alfa, reporte pronto, ponto espera, 9642. 42, reportará Juliette Alfa, reportará ponto espera. Agilizando, pode prosseguir, 6701? 6701, aguarde, tem um 09 que vai sair do Pátio 3 e a Juliette. Positivo, vai aguardar aqui o 01. Livre, no lock, vida ou alfa. O Masterstop 9843? Prossiga. E somente mantenha a saída, o centro tem uma outra aeronave na mesma aerovia, no sentido contrário, chegando para Salvador. E somente mantenha a saída, chame centro Recife, 1288 e 13325. Tiga fica justamente na frente. Não, tá tranquilo, meu. É, o Brasil é assim mesmo. Já projetaram bem aí a torre, né? É ser provisório, mas sabe como é. A gente diminuiu aqui, aí vai dar tempo certinho dele passar. Obrigadão, amigo. E depois dele a gente pode seguir? Achei uma passagem da aeronave da Rio, táxi via Alfa Juliette para o portão 612. Positivo, depois 27 da Rio, segue pela Juliette para o 612, o 01. Uma boa noite, amigo. Até amanhã. O meu alfa estabilizou? Estabilizando no localizador, Vitor Romeu Alfa. Estabilizando o lock, chame torre no 8 decimal meia, Vitor Romeu Alfa. Uno 8 decimal meia, grato, Vitor Romeu Alfa. Torre Salvador, boa noite, Papatango, Vitor Romeu Alfa. Boa noite, Vitor Romeu Alfa, segue para pouso na 1-0. Afirmo. Meu alfa, cheque o trem, livre pouso na 1-0, vento 280 graus com 3 nós, altímetro 1-0, 1-4. Trem baixado e travado, 1-0, 1-4, fica meu alfa. Nove 642, ponto de espera, observando a aeronave nacional. 9642, após passagem do tráfego nacional, a linha mantém o 1-0. Gente, após o tráfego, está autorizado a linha de manter, após a passagem do tráfego nacional. Zulu Hotel, autorizado para seguir o reboque, reporte ao término. Ok, Zulu Hotel, ciente. Estou livre. Torre Salvador, boa noite, Tana 3, 978, informação Alfa. Prossiga 3178. Informação Alfa 330 Maceió. 330 Maceió, saída prevista Pouca Transição Aracaju, aguarde cópia. Pouca Aracaju, aguardando 3178. 0210, top 98 para 3. Recife 1288. 288, Recife, top 98 para 3. Romeu Alfa, Solo 5-3, informa parte destino. Pátio 3. Vicente, livre pela direita, táxi nessa frequência via Alfa, Kilo, Pátio 3. Pátio 3 via Alfa, Kilo, Vicente. 9642, alinhado. A gente mantém a posição alinhada, 9642. Pátio. Ele decolar da 1-0, vento 3-1-0 graus com 3 nós. 9642, iniciando. Decolado ao 55, chama controle 119 decimal 8, bom voo. Obrigado, bom trabalho. Controle, boa, o Rio 9642 decolou na sua escuta. Rio 9642, contato radar, sobe para o nível 300. Tenente 300 autorizado. Pronto para cópia? 3178. 3178, autorizado Maceió, nível 330, via Upper Whisky 58. Saída Puca, transição Aracaju. Decola da 1-0, curva esquerda, controle 119.8, aciona 5434, coteja. Autorizado 330, Maceió, Puca, Aracaju, Upper Whisky 58, decolada 10 com curva à esquerda. 119.8, o controle e o transponder 5434, tá 3178. Tá 3178, cotejamento correto, chama para pushback e sonamento. Chama na mesa, 3174. De coordenar direto o Gonza para o 9642? Aguarde. 3520, tem voa Duna no momento. 3520, reporte na final sem glide, ajuste no 014. Gato, 3520. Salvador, o hotel finalizando o reboque para o Pátio 3, muito obrigado, boa noite. Gente do hotel, frequência livre, tenha boa noite. Ouvi 642? Na escuta, prossiga. Inicialmente mantenha agora Goleval. O centro está com 737 justamente na aerovia de Gonza, no deslocamento contrário para Salvador. Inicialmente mantenha a saída. Ah, mesmo, mantendo o perfil da saída. E o 9642 chama Centro Recife, frequência 128.8, alterna 13325. 1288, 1335, Recife, boa. Boa. Jogador Campo Avista, o 3520, Duna agora. 3520, complete final, chame Turre no 8, decimal 6. Obrigado, 20, tá. Torre Salvador, boa noite, 3520, tá? Localizador, Campa Vista. 3520, é parte marcador externo. Botará externo, 20, tá? Simbra ou 3520, tá? 3520, cheque o trem, livre pouso na 10, vento 330 graus com 3 nós, altímetro 10 no 4. Pouso autorizado na 10, baixado e travado, grato, 3520. Salvador, voo 1606, com a informação alfa. Voo número 06, sem identificação, chegada Mari Deusta para o 050. Mari 050, voo 1606. Solo 07, livre pela direita, táxi nessa frequência via Alfa Índia, portão número 2. Alfa Índia 02 ao portão, livrando à direita 3520. Controle Salvador, boa noite, gol 17, 14. Informação, Alfa, passa nível 170 para nível 1-1-0. Lotigono 7-1-4, sem identificação, chegada AMAN, desça para o 060. Chegada AMAN, descendo 060, informa que a intenção é efetuar o RNAV da pista 1-0. 7. Sete. No 4, informe proa. Você me chamou 714? Informe proa. Curvando à direita, proa 110, deve estar uma formação pesada em Amã. Reduza a velocidade para 220 nós. Reduzindo, o 714, informa que mantém essa proa por mais 20 milhas. 05, acione identificação, chegada a Mário, desça para o 070. Meia 06, fala minha razão de descida. Tá, 600 metros por minuto, 606. Incremente a razão de descida no 606, até livrar o nível 070. Incrementando até o 070, 606. Sete no quatro, informe proa. Estava no proa 080, proa de Tóquio. Bom, 714. O 606 vai necessitar de algum desvio? 5 graus de esquerda, 10 milhas, o 606. Sete. Após desvio, voa para o Serra Vito 366 no 606. Após desvio, Serra Vito direto 366 no 606. O número 06 desce para 3.000 pés, ajuste no 014. 3.014, igual no 606. 3.178. Sete no quatro da Gol, pós estoque, voa para o Serra Vito 368. Pós estoque, Serra Vito 368, igual 714. Meia desce para 2.500 pés, ajuste no 014, reporte na final da RNAV. 2.500, reportará na final da RNAV, igual no 606. Atinge 060, igual no 714. Mantenha. Mantenha o 060, 714.